Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 6:01. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 1 milhão de pessoas ouvem Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. E muita gente ouve a gente também pelo atlântida.com.br, a hora que quiser, no podcast do Pretinho. Segunda edição do Pretinho Básico é oferecida por Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível do Big, tudo de melhor para você, e Damiller, a moda está nas ruas. Saudade aqui, rapaziada do Pretinho, Porã. Oi, Maurício. Como é que vai, Porã? O sono, Maurício. Por quê? Parece um tiro óculos. Eu acordei às 5 da manhã, Maurício, e não tirei nenhuma pestaninha hoje. Não deixaram, Porãozinho? Não, Maurício, estava envolvido com coisas. Aí tem que me ligar. Porra, eu tenho que me ligar assim, essa hora, né, e dizer, ó, Maurício, não estão me deixando dormir. Envolvido com coisas importantes da minha vida musical. Tira o óculos, por exemplo, tira o óculos. Porra, tira o óculos, porra. Bota, bota o óculos, porra. Bota o óculos, porra. E aí, Piangers? Beleza. Como é que tu tá, cara? Por quê, cara? Triste. Vai ser um bom programa, um com sono, outro triste. Por que tu tá triste, Bruno? Tô triste com as coisas do mundo, com a fome, com as guerras. Injustiça também. Com a corrupção. Não, com a falta, justiça não. Com a falta de paz. Com o preço do seguro. E hoje é um cara que gosta da injustiça. E aí, Caginha, tudo certo? Tudo certo. Que maravilha. Beleza. Potter tá entre nós também. Ótimo. Sabe o que eu acho que é legal não ter seguro? Viver num país que não precisasse ter seguro de nada, né? Porque aí tu seria um cara seguro. É verdade. Sim, é. Tu deixaria a porta da tua casa aberta, por exemplo. Sem guro, né? É, seguro. Cara, só contra catástrofes naturais, entendeu? Sim. Sabe, assim, o resto não tem... Tipo mulher, né? Mulher é uma catástrofe natural. E mulher pessoal, é a única pessoal, coisa que não frases tem. Frases do Porã. Seguro mulher não tem, né? Seguro mulher não tem. A imagina mulher... quanto que seria a franquia de um seguro pois mulher. É. Depende da mulher, né, pô? Porque a mulher, quando ela quer acabar com a vida de um homem, ela acaba. Por exemplo, a Vanusa. Diversas maneiras, de uma mulher acabar com a vida de um homem. Pensa, não tem? Deve ter seguro mulher. Seguro mulher é uma bebedeira. Por isso que os furacões sempre tem nome de mulher. Tem seguro bunda, cara. Pode segurar a tua bunda. Ou, no caso do Potter, uma outra coisa. Quer segurar a minha bunda? A Valesca Popozuda, que ela segurou a bunda dela, no caso. Maravilha, eu tô segurando bunda. Quem quiser segurar... Vamos começar com os destaques do Clique RBS. Meteorologia alerta para final de semana com chuva, feito, vento e trovoada. As regiões que mais serão atingidas são o litoral e as terras. Que ótimo. É pra onde as pessoas não vão no final de semana. Elas não vão pro litoral e nem pra serra. É verdade, Maurício. Eu vou à praia amanhã, tem um evento para fazer. Sim, estaremos na casa do nosso ouvinte. Deixa eu falar o nome dele aqui. Também tem um evento depois pra fazer, que é o lounge da Itapema. Amanhã o Pretinho Básico será transmitido ao vivo às 6 da tarde da casa de Eduardo Bortoli de Souza. Ah, o Bortoli. Ele tem a casa da praia dele em Atlântida, e Atlântida vai até a casa de praia do seu ouvinte fazer o programa. Que massa. O tempo instável deve ocorrer especialmente no sábado. Com a nebulosidade e a chuva a qualquer momento, as temperaturas entram em declínio e o calor ameniza. Que legal. Muito bom. A previsão do tempo. Pegando a freeway agora, né? Preparado para aquele garrafamento. Não, sempre dá para descansar, né, cara? Leva o baralho, leva aquele filme que não pôde ver durante a semana. Leva o quê? Baralho. Aqui, cara, eu vou dizer uma coisa. Você que bebe, eu não bebo mais, você que bebe, o cara na praia, o cara que bebe na praia. Não, vem, Porã. O cara tem muito o que fazer na praia. Ah, o cara chega de manhã caipirinha, né? Coquetel, serve um martini pra mulher, faz uma caipira de vodka, depois faz uma caipira de cachaça, serve um campari pra sogra, veneninho depois pra sogra. Baixa o barril de chope, depois faz a carne. Olha a saudade que ele tá. Olha, cara. Isso é saudade. Isso é saudade, Guilherme. Eu fazia sempre isso. Porra, sempre tinha o que fazer na praia. O que eu mais gosto, nas pessoas é o álcool. Assim, no geral, o que eu mais gosto das pessoas é o álcool. Mas eu quero dizer, você que vai fazer isso aí na sua praia, na sua bela praia que você vai nesse final de semana, por favor, não pegue seu carrinho e saia dirigindo por aí depois. É isso aí, tá, Porã. Gostei de ver. Tem que dar uma liçãozinha de moral. Tem que. Tava chato. Muito bom. É o novo Porã, né? Só muito falta estar se depilando também. Virilha e contorno. Só que falta. Não, virilha não, mas as costas. Porã é chato. São 70 carros por minuto, tá indo em direção ao litoral pela Freeway Porto Alegre Osório. Para que vão, pô. Bandidos rendem e amarram 3 famílias de turistas argentinos em Florianópolis. Que isso, cara, não. Não, Ditório, não. As famílias estavam... Isso não é legal nem com o argentino, cara. Tá louco, cara. As famílias estavam numa casa alugada na Praia dos Açores, no sul da ilha de Santa Catarina, onde ainda se achava que era um local mais pacato, sereno, seguro. Os assaltantes levaram $4,000, $2,000 argentinos, joias e celulares. E a família ficou muito assustada, as crianças traumatizadas com a ação. Que horror, cara. Que horror. Tá ruim pra todo mundo, hein, guri? Muito ruim. Lamentando, até no sul da ilha. O DJ não se encontra mesmo. Não deixa, né? Não deixa os MCs trabalhar. Comigo, não deixa ele trabalhar. Alô, Nitro D, vamos fazer um beatbox aqui pro MC Guri. Tamo junto, solta o teu som aí, grava aí e manda por e-mail pra cá. E Cabo Frio, guri, Cabo Frio. Cabo Frio esse fim de semana? Cabo Frio tá migrando, eu acho que a vibe mesmo saiu de Cabo Frio. A grande vibe é Vitória. Vitória, Vitória do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É a parada que tá bombando. Uma semana pra ir, outra Vitória pra voltar. Vitória da Bahia. É, Vitória da Bahia, né, guri? Cerca de 30... Desculpa, guri. Capital do Espírito Santo. Sim, cara. Isso. Vitória é... E aí, Vitória é agora, eu acho que o ponte das baladas de lanche. Deve ser, guri. É Guarapari. Estamos lançando essa nova tendência. Isso aí, Vitória. Tô indo agora, viu? Eu e os treinenses. Okay. É, Elisa. Eita. Como galera. É que tá o caso Elisa, guri? Tem notícia? Enterrado, eu acho, né? Ela. É um assunto que tá enterrado, né, Amaral? Cerca de caso Elisa. 30% das mulheres roncam. De acordo com a Sociedade Brasileira do Sono, 20 milhões de pessoas dormem roncando, sendo 40% de homens e 30% de mulheres. Eu só ronco quando bebo. Só ronca quando dorme, mano. Eu tô com o Potter já, e ele não ronca, ele fala de noite. Ah, é? Ele fala. Vem cá, Piangas, vem cá. Aqui, Piangas, aqui. Opa! Excesso de peso, sedentarismo e hipertensão são os grandes vilões do ronco. No caso das mulheres, a menopausa também é um fator determinante para roncar. Olha, cara, nem essa emoção proporciona. Bebeu, dormiu com a barriga pra cima, roncou, não tem? Cara, assim, ó, uma das experiências mais traumáticas da minha vida foi ter passado uma semana com o Porã. Mas sabe, Cachê? Na sexta-feira, assim, eu tava pálido, sabe? Quando tu tá com uma zoeira. Não dormia mais. Eu tava meio encostado pelas corredores, assim. Joga um cara do Porã. Mas tu sabe que eu roncava muito aquela época. Né? E o Mr. P nunca reclamou, cara. Mr. P não é normal, não, né, dorme, cara? Tô falando das pessoas normais. Mas é sério, cara. Naquela época minha mulher também reclamava que eu roncava. Eu não. Agora a tua mulher sai pé a pé. Assim, olha só, Porã. Olha aqui, ó. Excesso. Eu nem percebo. Ó, excesso de peso e sedentarismo. Ó, duas coisas que tu eliminou da tua vida. Não tem mais. É. Entendeu? Porque naquela época tava no auge, né? Exatamente. Tanto uma quanto outra. Florianópolis é a capital mais classe C do país. Maioria da população recebe entre 3 e 10 salários mínimos, ou seja, entre 1.500 e 5.100 reais é a renda média da população de Floripa, guri. Só tem pobretão. O Maurício não é pra botar música e bota, né, cara? Cara, eu não aguento mais essa música, só da gente cantar. Não, só da gente cantar eu já não aguento mais. Eu vou te falar que eu nunca escutei essa música inteira. Então toca agora, mano. Toca aí, mano. Vou tocar no final desse programa, que é sexta-feira. Maurício. Vamos entregar pra Voz do Brasil tocando o Barbra Streisand. Então tá. Cagia, não dá mais pra aguentar, Cagia. São 6 de hoje. Pratos do dia! Não tem ninguém. Guri, vamos ver o Guri. Prantos do dia, com o KG, ele sabe, você vai ver. Ele tem a produção por aí. Tem a notícia pra você aqui. Não tem pra ninguém, não tem para capricho. O KG. Tá ligado? Porra, Maurício! DJ é muito ruim. 10 e 20. Quando é o Petra que bota a trilha, ninguém reclama, né? Não, cara, que elas estão tentando botar um novo som pro guri que é reggaeton. Não tem novo som, cara. Não tem novo som. Estimula o nosso beatbox. 10 e 20, Letícia Spiller dá luz a uma menina. Ah, sorvetão, que amor. Né? Famosa sorvetão. Não, é, não, cara. Toda vez que ela era mesmo? Ela era pastel. Babalu, cara. Pastel. Ela era babalu da novela. Ok. Mas ela era Paquita antes. A Paquita pastel. Não, a Paquita pastel. Outra, cara. Pastel, isso aí. Pastel. Aqui tá pastel. Pastel de cabelo. 11h48, Juliana de Doni compra milho na praia de Ipanema. Ó, oh, milho! Essa gosta de milho. Milho! Adoro ela. Putz, eu ia falar uma, se fosse outro. 12h59, Antônio Caloni anda de bicicleta pela orla de Ipanema. Quem, KG? Não vou repetir. Antônio Caloni. Antônio Caloni. Olha, o Caloni tá no Clone agora, a novela que eu tenho assistido, né, Magnata? É o Clone. Um tá o gordinho que emagreceu. Clássico. Um abraço pro Albieri. Grande doutor Albieri. 13h54, Rodrigo Santoro almoça com Marcelo Serrado. Opa! Isso é bom, ruim. Marcelo era ótimo antes de ser Serrado. Agora, depois de Serrado, ficou a metade do corpo dele. O Marcelo Serrado, que sempre passa pelas saladas, vai direto nos pratos quentes. Sabe como é que era o sobrenome da Ariadna antes? Ah. Serrado. Agora é. 14h04, Bruno Gagliasso e Giovanni Eubank. Sim, trocam carinhos em praia. É sua esposa. Deveria saber, KG. Eles se conheceram no Planeta Atlântica. Pois é. Não foi? O Potter foi o cupido dos dois. É mesmo? Foi, né? O Bruno perguntou qual é o nome daquela lá. O Potter, eu não sei, mas eu posso fazer a sério, eu entrevistei ele e ela, e eles tinham sido só contratados por uma empresa de refrigerantes pra ir pro planeta. Ele foi muito simpático comigo ano passado. 15h51, com biquíni de oncinha, Jéssica Biel. É isso? Jéssica Biel mergulha no Hawaii. Opa! Essa mulher é linda. Jéssica Biel. Essa é a do Justin Timberlake. Biel! É. Era. Isso? Não, atual. Ali, ó. 16h15. Maravilhosa. Justin Bieber ganha 750 dólares. Gasta 750 dólares pra cortar o cabelo. Ó. Quanto? 750 doletas. Tu tá brincando, cara? Não, tô falando sério, cara. 750 dólares? Pra cortar o cabelo. R$1.000. Não, mas aquele cabelo dele ali custa caro. Mais de R$1.000. Ah, Maurício, se tu fosse um popstar, tu gastaria R$1.000. Cara, eu gastei 15 pilas essa semana. Já fiquei de cara. Até gasta R$500. É por isso que ficou assim, mano. Tão ruim assim. Eu só tava esperando essa piadinha. É que o Maurício sentou na graxa. Agora vai ter um bico. Sentou na cadeira do barbeiro e disse, capricha! E o cara entendeu pra bicha. Você não vai dizer corta na frente? Leite pica atrás, seria o KG. 741, grávida Victoria Beckham passa mal em restaurante. É piti de mulher grávida, não dá pra levar sério. É uma seca de luta. Ela não come, né? Não come nada. Mas eu acho sensacional que ela esteja grávida, porque essa mulher é muito seca. Esse é o pessoal. Muito seca, eu gostaria de fotos. Bota fotos aí pra mim, por favor. Pessoal, nesse momento estaremos mostrando fotos. Falar de uma pessoa, fotos. Eu não preciso de fotos, eu quero ver como é que ela ficou. Victoria Beckham, para @atlantida.com. E agora, questão de 3 minutos atrás. Três! Pô, hoje tá bom, hein, cara? Não, mais do que isso. Tu tá fatual hoje. Três minutinhos atrás, guri. Três. Lamentável. Três. Que desgraçado. Recém-separada. Vou mandar o meu agente aí te quebrando, hein? Recém-separada, Mirella Santos curte praia. O quê? A Mirella se separou do Latino. Peraí, a Mirella é muito gostosinha e tal. Pessoal, o Porã prefere o Latino. Mas ela tem uma cara de homem, rapaz. É, a cara de mulher tu tem, né? Tu tem cara de mulher. Como é que é a voz dela, Neila? Maravilhosa. A voz dela é ótima, parecida com a minha. É verdade. Mais ou menos assim. Parecida com a minha, essa voz. E o Latino botou no Twitter. Isso aí é, a voz dela é Isso é muito exercício. As bombas que ela me quer. Preconceituoso. Não, ela toma hormônio. Ela toma hormônio masculino, cara, e muda a voz, cara. Claro, elas tomam pra virar o homem, musculosa, né? Não sei o quê. Ela faz academia. Ela toma bomba e aí fica com essa bomba. Ela toma bomba. Ah, meu, graças a Deus deu. Já? Um abraço pro Vinícius Jeremias e toda a família Jeremias com G. E também a família Lontra da Lontra, família Lontra. Um beijo pra Daniela, família Lobo, toda a família Lontra. Que maravilha. E aí, Potter? Por que eu tomo todinho? Tem. Porque tu é bicho e toca na Fresno. Não. Porque eu amo chocolate? Não. Porque é nutritivo? Não. Para estourar a caixinha depois. Pisar nela. Isso é um estúdio muito rock and roll, né, cara? Eu vi os caras da Fresno fazendo isso no camarim lá do Planeta. Tomando todinho e depois estourar a caixinha. Esses caras são... Esses caras são, meu... Como reagir a uma situação de emergência? pedindo socorro? Não. Não. Dando preferência a mulheres e idosos? Não. Vou correr, negadinha! Corre, velho! O que meus pais pensam quando chego tarde em casa? Ah. Tava me divertindo? Não. Não. Tava esperando carona? Não. Tava me drogando? Sim. Ah, sim. Reação das pessoas quando vou fazer algo perigoso? Não faça isso, cara, você pode se machucar. Não. Não, não. Peraí, peraí, vou ali pegar minha câmera. Não. Sim. Massa, né? Uso das folhas do meu caderno. Exercícios escolares. Não. Não. 5%. Trabalhos. Não. 12%. Arrancar pra fazer guerra de bolinha. Aê! Quem mandou foi Estevan Ávila Lima e não é do testosterona, porque o testosterona não teria capacidade de criar uma coisa. E o gaúcho assim. Liga pro. Pra amante, né? Liga pra amante o gaúcho. Tchê! Eu estive pensando no nosso caso. Ai, ai, ai. Acho que eu tomei uma decisão. Sei que é terrível, mas devemos terminar tudo, tá? Sinto muito, mas não podemos continuar com essa loucura, tchê. Temos que jogar limpo. Eu vou desligar o telefone e contar tudo pra minha mulher agora. Você desliga e faça o mesmo. Conte para sua mulher. Beijo, tchê. Ah, Marcos Pianges é o nome dele. Não, tá, não. Ele é meio ruivinho. Samaral, ele é meio ruivinho. Essa piada na minha mão aqui. O foguinho do programa. Não dobra a folha. Que beleza. É, bom, o Rafael Tavares Pinto manda aqui. Pinto! Chato pra cacete. Rafael que Tavares beleza. Pinto manda trocadilhos inteligentes para o novo Porã. Olha! Seguem alguns trocadilhos retirados de Oswaldo Biancardi. Para, não desenhe em mim, cara! Que isso? O Biancardi, toda sexta-feira ele desenha alguma coisa em mim. Tinta branca. Me pianta. Que isso? Bom, assim, então vamos lá, cara. Ô, meu, vocês estão com o microfone ligado, tem um monte de gente ouvindo. Cara, você tô tua cabeça ouvindo, suja, cara. Tua cabeça suja. Hoje. A gente não ganhou uma lata de tinta esses dias de um time de futebol. Ganhamos mesmo. Não ganhamos? O que tu acha que a gente fez com aquela tinta? Eu não sei. Pintou o corpo todo. Se jogava ali. Um do outro. O Piantas fez no Porão Desenho da Globo Beleza. Vai ter que usar duas latas de tinta. Não perca, hein? Não perca. Em breve, no próximo. Podia fazer esse vídeo, né, cara? A gente podia fazer em ti. Arte claro no teu corpo. Arte. Beleza, tio. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Body art com o meu corpo. Uma maravilha. Bom, vamos aos trocadilhos. Foram retirados do Twitter de Oswaldo Biancardi. Eu tenho um amigo que se chama Ben. Mas a namorada não gosta do nome e só chama ele de Ben. Manchete! Só um pouquinho! Manchete! São trocadilhos inteligentes, não, cara. Por favor, galera. Vamos até o fim. Não, vamos até o fim. Manchete! Melhorar. Manchete! Vendedora de amendoim, a grande cliente que queria tirar uma casquinha. Ah, tá. Essa faz Ricasso é um milionário do setor metalúrgico. Ah, o Henrique Batista é um ricasso. Quando a coisa fica preta, eu faço uma oração para Santa Clara. Gosto muito do calor humano, mas algumas vezes não curto cheiro. Boa. Cara, não, mas uma o das coisas. É brabo, não, cara. Vamos falar agora de uma coisa que é triste no verão. Atenção, pessoal. Coisa séria, coisa triste no verão é o suor, né, cara? O suor. Sim. Não. Depende, não o suor, né? o suor do outro, né? Não, que vem coisa triste é não tomar banho no verão. Não, porra, cara. Não, para aí. Não, coisa cara. Triste é a fome, né, gente? É, no calor, como sua guerra. Deslizamento no verão, isso é triste. Tá bom, pessoal, vou embora, volto amanhã. Quem é viciado em computador não morre, fica offline. Vocação é um peixe que já tem netos. Como é que é? Vocação é um peixe que já tem netos. Eu acho que o melhor. Ah, o vocação. Tem que explicar, trocadilhos inteligentes. Vocação, do peixe, cação, né? E votação é uma taça grande que já tem netos. Meu Deus! Eu acho que o melhor foi lido mesmo antes do programa pra ensaiar. Manchete: incêndio destrói fábrica de extintores. Legal. Fiz uma terapia de regressão, mas pelo preço que cobraram, nunca mais volto. Saiu do tio Dino. Essa é boa. Tio Dino. Tio Dino, isso aí. Essa é muito boa. Manada é uma reunião de irmãos. Essa é boa. Quando eu percebo que alguém é fofoqueiro, eu espalho pra todo mundo. Manchete, refém é decapitado e sua esposa perde a cabeça. Meu Deus. Político é um sujeito que pensa duas vezes antes de não dizer nada. Bah. Os oculistas não são vistos com bons olhos pelos seus clientes. Todo medroso tem seu dia de valente, geralmente é o último. Esse aqui foi bom. Manda um adoro. Adoro. Pra noiva Cris e um magnânimo. Magnânimo. Não, é o Almir. É o Almir. Almir, mas o magnânimo não tá aqui, não posso proferir essa palavra. Não, mas fecha o olho e pensa nele, Almir. Que delícia. Magnânimo. Abraço e saudações tricolores para o Rafael Pinto, Tavares. Exatamente. Pinto. Obrigado, Rafael. Ô, meu, corta o Pinto aí, cara. Não dá mais, cara. Como assim, mano? A verdadeira verdade é que ninguém é tão feio como na foto da identidade, ninguém é tão bonito como no Orkut, tão feliz quanto no Facebook, tão simpático como no Twitter e nem tão bom quanto no currículo Vitae. Bom, hein? Currículo Vitae é o currículo Vitae, né? É Vitae. É o famoso Vitae, né? É o currículo, né? É o currículo. Currículum. Currículum Vitae. Porque é bem assim, né? No Facebook todo mundo é feliz, né? Ah, no Facebook todo mundo é rico. No Twitter todo mundo é simpático, né? Todo mundo é inteligente no Twitter. No Orkut? E no Orkut todo mundo é pobre. No Flickr todo mundo é moderno. Qual é a próxima onda, cara, depois do Facebook? A próxima onda é aquela onda que passou e eu não dropei. Vai daí, Potter! Perguntas infames e respostas cretinas. Qual é a comida preferida nos hospitais? Tempo. Canja? É o macarrão. Putz. Cara, hoje tá sensacional. Hoje bala. Qual é as e-mails inteligentes reclamando das coisas que a gente falava? É, cara, cara. Não tem, cara. Qual não é a comida mais preferida de quem tem e-mail? Tempo. É o sandwich. Qual é a carne preferida dos bebuns? Tempo. Pensa um pouquinho. Que isso é uma picanha. Aê! Picanha! Canha é cachaça do Rio Grande do Sul. É canha. Qual é o doce mais iluminado do mundo? Tempo! É o doce de light. Não é doce de light, ô burro, é doce light! De... Não, doce de leite, é o doce de light. Não, seria melhor doce light. Mas é que é muito ruim, cara, isso, levei, é por isso. Eu levei uma bolinha de papel na cabeça. Não, foi no forno. O que é um bife espião? Tempo! Bife espião. É aquele que é frio, duro e com nervos de aço. Muito ruim, manda um... Não, abre teu olho, né, Magnata? Pro irmão dele, o Tomael e O Tomael! Grande Tomael! Ah, velha! Pra mãe dele, o ouvinte que não tem nome. É a mãe dele que é velha e o irmão dele, Tomael. O grande Tomael. Tomael, o irmão do ouvinte do Porã, parou de beber e tá um saco. E o Porã, cadê você? Não bebe mais, não quer saber. E o Porã, cadê você? Não bebe mais, só quer. A mulher entra na loja de pássaros e pergunta pro dono: o senhor tem algum papagaio que fale? Não, não, papagaio não temos, mas a senhora pode levar um pica-pau. Pica-pau. Mas se pica-pau fala? Não, falar ele não fala, mas conhece o código Morse. Maurício, cara, eu fui convidado para uma festa só de cegos, cara. Qual o nome da festa? Braille Funk. lá vem o processo. Bonitinho, cara. O cara meio triste na rua, assim, né? O cara meio triste na rua e para o outro e pergunta pra... Maurício, deixa eu explicar. Quando os caras fazem o ragatão, não é pra soltar essa trilha aí, meu. Destrói totalmente a brincadeira. Sexta-feira, gente, vamos fazer festa. Vamos se doar, gurias. Olha que som legal, cara. Desculpa aí. Então, um cara meio deprimido na rua, assim, encontra um amigo, e o amigo pergunta pro cara. É, o que houve aí, meu? Por que tu tá com essa cara? Ah, deprê, minha avó morreu semana passada. Ah, nada bom. Deixou cara, uma herança de 100 mil reais. Ah, nada mal, hein? Mas depois morreu meu tio, né, cara? Nada bom. Deixou uma herança de 80 mil reais. Nada mal, mas não consigo entender por que tu tá assim, triste. É que essa semana eu tô com azar lascado. Já é quinta-feira, ninguém morreu. Na puta! Tu tá maluco. E aí, Porã? Cara, uma piadinha velha. Piada velha do Porã. Apoio. Sabonete chupeta. O único que tira, eu tiro o cheiro de peixe da sala. Quase foi. Quase. Se atrapalhei, cara. Se atrapalhei. Então, de novo, apoio. Apoio. Sabonete chupeta. O único que tira o cheiro de peixe da sua mão. Ah, tá. Bom, quem mandou a piada foi Vinícius Booker. Vinícius Booker de Canoas. Vinícius Booker. Amigo do Neco de Canoas. Neco de Canoas. Bom dia, amigos pretinhos. Estou enviando a piadinha. Na fazenda do seu Joaquim, o seu Joaquim precisava de um novo galo, pois os que tinham já não faziam mais nada. Ele então comprou um novo galo. Chegando ao galinheiro, o galo novo logo é abordado pelo galo velho, que está inconformado com a substituição. Olha aqui, eu sou o chefe daqui, já vi vários galos irem e virem, mas eu fui o único que ficou. Então, a partir de hoje, você faz o que eu mandar. O outro galo inexperiente apenas obedeceu. No dia seguinte, o galo velho vira para o novo e diz: quando saímos para comer o milho, você começa a correr atrás de mim sem parar, sem parar. Entendido, diz o outro galo. E aí o dono começa a jogar o milho. Lá vem os galos. Os galos lá, um atrás do outro, milho! Um atrás do outro. Seu Joaquim, ao ver isso, corre pra dentro de casa, pega a espingarda e dá 3 tiros no galo novo. Toma! 3 tiros no galo novo. A mulher não entende nada e pergunta: você tá maluco, velho? Não! E o que foi isso, então? Pra mim já chega, esse é o terceiro galo viado que eu compro. Espero que tenham gostado. Eu gostei. Muito inteligente. Vinícius Booker de Canoas. Nós adoramos. O galo velho remete à inteligência. Galo velho, né? Manipulador. De animais ditos irracionais. A experiência traz a inteligência, sim, né, dúvida, cara? Né? Eu gosto daquela também do cara que começa a querer cozinhar e tal, e pergunta pra mulher lá na sala, pergunta pra mulher, como é que faz o omelete? E a mulher responde: é só botar os ovos no liquidificador e bater. Dali a pouco. Ai! Como é que é aquela da farmácia? Cara? Dois caras gritando não dava, né? Aquela clássica da farmácia que nós nunca mais contamos. A farmácia é o seguinte: o cara chega com. Ele tá com diarreia, né? Chega lá. Não, remédio pra diarreia, por favor. O farmacêutico: pois não! Daí vai lá, dá, ele paga e tal. É débito ou crédito? Crédito! Crédito! Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Tá bom, obrigado. Então vai pra casa. Aí o cara, o farmacêutico, nota que deu o remédio errado. Aí ele falou o quê? Deu tranquilizante pro cara, corre atrás do cara. O cara já tinha tomado o remédio. Aí, como é que você tá? Todo cagado, mas tranquilo. E é igual a história do esqueleto, né? O esqueleto saiu do cemitério. É boa, saiu do cemitério, o esqueleto foi caminhando ali, né? Fumando cigarrinho. Você tá morto mesmo, né? Pode fumar, né? Esqueleto pode fazer de tudo, né, Magnata? Aí chegou no bar, vai pedir, por favor, uma cerveja e um rodo. 6:29, tá na hora dos classificados do Pretinho. Essa hora é melhor. Mande sua oferta aqui para pretinhobásico@atlantida.com.br. A gente não cobra nada e tem o maior prazer em divulgar. Tô querendo vender um óculos de sol Ray-Ban modelo Aviator, original, na caixa, com estojo em perfeito estado, fabricado na Itália. Ele tem armação na cor Gunmetal, uma espécie de prateado, mas mais escuro e meio fosco. E as lentes são verde escuro. Eu comprei ele diretamente dos Estados Unidos pelo site americano eBay. Paguei barato e por isso estou pedindo pouco, R$200. Por que que eu quero vender? Porque há diferentes tamanhos de óculos e quando eu comprei não prestei atenção nisso. Quando fui ver, ele ficou pequeno para mim. O tamanho que muda é o das lentes, que nesse óculos que eu estou vendendo é de 52mm. Interessados podem entrar em contato comigo pelo e-mail vendo Ray-Ban Aviator @hotmail.com. É o Tom Cruise no filme, sabe? É, o clássico, é o Ray-Ban clássico. Dom, dom, dom, dom. Dom, dom. Muito bom, Potter. Obrigado. Mais uma oferta dos classificados do Pretinho. Estou vendendo um bar-restaurante todo equipado, com boa clientela e um garçom especializado nos quitutes da casa. R$35 mil. Quem quiser... Vem o garçom junto. Vem o garçom junto. Quem quiser saber um pouco mais, entra no site bardinorá.com.br. O Dinorá no final tem H, tá? bardinorá.com.br. Entre em contato conosco. Gente, pensando na segurança, a Almirante traz ao mercado um novo corta-corrente para o seu carro. Como é que é esse? Este corta-corrente que se usa hoje em dia é muito perigoso. Por quê? Porque o ladrão rouba o seu carro e depois de 1 quilômetro ele trava o carro, desliga. Onde está o perigo? Em Porã. Onde está o perigo? Onde está? É que o ladrão volta correndo e te bate. Ah, é verdade. Porque 1 quilômetro é muito perto. É verdade. Não é verdade? Certo, 1 quilômetro. Eu sempre pensei isso, cara. Vai sair indignado, né? Vai voltar aqui. Vai voltar e vai dar, vai chegar e vai bater na sua cara. E qual é a solução, Omir? A solução é o novo corta-corrente do Omir, que desliga e trava o carro depois de 1000 quilômetros. Ah, o cara não tem como voltar. Boa, Almir. Aí não tem perigo do ladrão querer voltar, te pegar e te bater. Você é agredido, né, Almir? Você é agredido depois do roubo, né? É muito desagradável. Parabéns, Almir. 78% dos casos de assalto e batida de pessoa que bate uma na outra, por causa de assalto, pós-assaltamento, é culpa de quem? É culpa da corta-corrente do carro. Que é muito pouco, né? Manda um alô, Magnata. Alô, Magnata. E diz pro Porã, no show do Ultraman no Ocidente, ele ficou bravo comigo porque chamei ele de pinto pequeno. Não leve a mal, Porã, pode ficar tranquilo. Ezequiel de Porto Alegre. E te vi do lado de uma loira muito gostosa beijando na boca. Opa! Parabéns. E-mail www.oporanemagreceu porque tá correndo atrás do estagiário. Fetter também.com. www.http. Além da cueca, a camisa do Porã também é p.br. 27 para 7. Já voltamos com o Pretinho Básico. Agora eu quero ver as coisas. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 20 para 7, tamo de volta pra o Pretinho Básico no oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível do Big, tudo de melhor pra você e da mulher, a moda está nas ruas, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Tá todo mundo indo pro Olímpico, doutor Cadier, pra ver o Grêmio com São José. É verdade, clássico de Porto Alegre. O derby porto-alegrense. Exatamente. E amanhã no sábado o Inter pega o Santa Cruz em Inter às 5 da tarde, doutor Potter. Sim, é verdade também, tudo verdade. Sim. E o jogo agora do Olímpico, o Grêmio vai com o time titular, a volta do Vitor no gol, graças a Deus. E o time que é de anão, é o time titular porque tem algumas ausências, o Lúcio tá machucado, o Adilson não joga também, mas o resto, o André Lima volta. O ataque vai ser o ataque considerado titular, Jonas e André Lima, e o Vitor volta no gol. Então é o time que vai, que melhor tem no momento aqui pro Grêmio. E o Inter teria contratado o Cavenaghi agora de tarde. Se apresenta ali na semana que vem. Esse centroavante do River Plate está jogando na Europa e surgiu na mesma geração, um pouquinho depois da geração do D'Alessandro. E sabe que horas o Grêmio volta a jogar, doutor Cagê? Volta a jogar... Domingo às 5 da tarde, vai jogar com Canoas em Canoas. É ridículo, cara. Mas o Grêmio não para de jogar, doutor Cagê. Jogou quarta-feira, joga hoje, joga domingo e joga quarta-feira. Aí é brincadeira. E joga sábado depois. Brincadeira. É domingo no Catarinense, tem Criciúma e Avaí. Em Criciúma, às 5 da tarde. O lanterninho do Catarinense. É o Avaí. Ah, o Avaí, deixa eu anotar. Exatamente, às 7:30 da noite de domingo, Figueirense e Brusque. Figueirense. Em Figueirense. Quantos gols o Figueirense fez na última partida? 4. 4, é que eu tô anotando as estatísticas do Catarinense. E também tem o Joinville com o Martílio Dias, às 7:30 da noite de domingo. E o Juventude? O Juventude não joga, joga segunda. Ah, segunda. Juventude demitiu. O doutor Calheiros vai chegar tarde no churrasco. Ah, é. Vai o Juventude de Porto Alegre, né? Exatamente. E o Juventude demitiu o Beto Almeida, treinador. Eu acompanho de perto o Juventude faz muito tempo já. E o Bairrista, aquele jornal da internet, o Bairrista, diz que geral e popular vão torcer juntos contra o Porto Alegre no gauchão desse ano. Muito legal essa iniciativa que tá unindo as torcidas. E o Flamengo quer o Vinícius Pacheco de volta. Que beleza, né, cara? Que maravilha. E o Ronaldinho na boa, Gaúcho, cara, vai dar guerra bom, entre Grêmio e Flamengo. E o Ronaldinho Gaúcho tá cansado nos treinos. Anda cansado nos treinos. Parece que vai assinar com o Grêmio. Viu, Davi? Dá o furo, querido. Era isso, doutor Maurício. Tá bom. Depois de futebol é ótimo lermos um livro. Cultura, né, Neila? Cultura, da LPM Peter Pan, de J.M. Barrie. Clássico, né, Peter Pan? Clássico, aquele mesmo Peter Pan. Tá o cara que não queria ver crescer, né? É, o da Sininho, da Wendy. É o Porão não quer crescer. É. Me permito... terra do Nunca? Terra do me Nunca. Me permito ler um trecho. Capitão Gancho. Os cachorros queriam morder o seu dono, mas o dono, transformado numa figura trágica, não lhes deu a mínima atenção. Diante de uma evidência tão assustadora, Gancho não precisava da confiança deles, precisava acreditar em si mesmo. Sentiu que seu ego lhe dava um lento adeus. Lindo esse parágrafo. Trecho de Peter Pan. É o meu parágrafo favorito. Como é o nome do autor? J.M. Barrie. Peter and Wendy. O que ele é do Cranberry? Strawberry. É a família Barry. Strawberry. Sabe como é que é o nome do original, do título original, Maurício? Pra quem não sabe, a J.M. é James Matthew, né? Pra quem não sabe, nasceu em 1860, James o nono entre 10 filhos. Fica a dica, né, Peter Pan, tem um livrinho pra ler em 2 sentadas, né, Neila? 3 sentadas. 3 sentadas. Né? Tá todo mundo comentando sobre o preço baixo todo dia do Big. São 2.000 produtos com preços baixos, ainda mais baixos, pra você fazer economia todos os dias, no dia que quiser. Agora, quem vai escolher o dia de comprar é você e não o supermercado. Você não precisa mais pesquisar e com isso ganha mais tempo. Aproveite esse novo jeito de fazer compras, mas não precisa ter pressa, porque o preço baixo todo dia chegou para ficar. Passe no Big mais perto de você e confira. Aproveite hoje, amanhã, depois e todo dia. O Oba. Big é preço baixo todo dia e o Big que vai nos levar amanhã para a Atlântida para a gente apresentar o Pretinho Básico na casa do ouvinte Eduardo Bortoli de Souza Potter. Shangri-La! É, vamos aí, vamos aqui, vamos lá! Todo mundo junto, lá em Shangri-La! Lamentável. Engatou a rima ali, mano. Tá mal. Esse Maurício, e aí, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Perfumes Mobral! Elas ficam loucas pra sentir o seu cheiro! E aí, duas funcionárias de uma fábrica estavam conversando. Conheço uma maneira de conseguir uns dias de folga. Ah, quero saber. Era a morena, né? E a loira? E como você acha que conseguirá? E ela respondeu a pergunta demonstrando, subiu pelas vigas, se pendurou de cabeça pra baixo. Nesse momento o chefe entrou, viu a funcionária morena pendurada lá em cima e perguntou: que diabos você está fazendo? Eu sou a lâmpada! Bui. Respondeu: acho que você precisa de uns dias de folga. Olha! Aí ouvindo isso, a morena desceu da viga e se dirigiu pra porta. A loira foi saindo também, o chefe puxou pelo braço e perguntou: onde é que você pensa que vai, loira? Para casa! Não consigo trabalhar no escuro. Tirou as loiras pra burra, né? Loura burra! O explorador americano estava numa floresta africana e foi preso por uma terrível tribo de canibais. Adoro canibais. Depois de ficar algumas horas preso numa cabana, ele vê um homem com um chapéu branco entrar e perguntar: qual o seu nome, homem branco? Ah, my name is Joe Perry. Mas por que vocês querem saber? Não, nada importante. É só para escrever no menu. Hoje, John Kerry. Não, no final do programa, Dois amigos conversando, né? Rapaz, qual é o lado bom? Qual é o lado bom do casamento, hein, cara? Companheiros, filhos, companheiros. Não, mas é uma piada moderna, então, uma piada atualizada com os novos companheiros. Eu tenho companheiro. É, né? O lado bom. Companheiros, filhos. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né, cara? O lado bom, por exemplo, do casamento é o companheirismo, companheirismo. A cumplicidade. Quer que eu diga qual é o lado ruim também? Não, eu só tava esquecido do lado bom, o lado ruim. Eu me lembro todo dia o lado ruim. Parabéns! A crítica velada à instituição matrimonial. É do nosso programa aqui, dos integrantes do programa, só um deles vai casar. Que é Leandro Bortolazzi. Leonel! O nome do Lele é Leonel, viu, gente? Leonel Bortolazzi. E aí, Leonel? Leonel Bortolazzi convida. Ia ser Leonel, né? Leonel. Quem é Leonel? Leonel Messi. Exatamente. Lionel Messi. Vai, Porã! O velhinho entra no consultório. Isso é uma piada. Isso é uma piada, velha. Piada velha do Porã! Apoio! Lancheria Dona Bete! Você come pra caramba e paga um bom preço! Velho entra no consultório e vai falando pro médico. Doutor, eu preciso da sua ajuda, doutor. O senhor sabe que eu já tenho 95 anos, não é? Acontece que eu não paro de correr atrás das mulheres, doutor. Oh, mas isso é muito bom. Isso mostra que o senhor ainda gosta das boas coisas da vida. Eu não vejo mal nenhum nisso. Mas o problema, doutor, é quando eu consigo uma mulher, eu nem me lembro mais pra que ela serve. Mais um. A perua chega no consultório e o médico pergunta: o que a senhora está sentindo? Ora, não é o seu trabalho descobrir? Então o médico pede que ela aguarde um instante e traz um outro homem de branco à sala. Bom, este aqui é o doutor Ricardo. Só ele, que é veterinário, consegue fazer o diagnóstico sem falar com o paciente. Mais um. A madame vai ao dentista. Ai, doutor, eu tenho mais medo de arrancar um dente do que de ter um filho. Olha, decida-se logo para que eu ajeite a posição da cadeira. Agora chega, porque eu quero falar do planeta. Planeta Atlântida, Rio Grande do Sul, dias 11 e 12 de fevereiro, na Saba Campestre, em Atlântida. E amanhã de manhã começam as vendas dos ingressos nas lojas Renner. Vai direto, 6 da manhã, já vai pra frente da loja Renner, mais perto da sua casa, pra garantir o seu ingresso pro Planeta Atlântida 2011. Classificação indicativa 14 anos. Proibida a entrada de menores de 14 anos, mesmo que acompanhado de pais ou responsáveis. Então, se você já tem 14 anos, vá correndo para as lojas Renner, porque amanhã de manhã começa uma venda de ingressos para o Planeta Atlântida 2011. Todo o Rio Grande do Sul, Amaral, só Porto Alegre? Todo o Rio Grande do Sul, na rede Renner. De lojas Renner. Que beleza, hein? Você vai poder garantir o seu ingresso e vai assistir no palco central do Planeta Atlântida Armandinho, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., Chima Roots, Exalta Samba, Fresno, Guilherme Santiago, Ivete Sangalo, Jorge Matheus, Luan Santana, Nando Reis, NX Zero, Overcast Live, Paralamas do Sucesso com a participação do Frejá, Paranormal Attack, Reação em Cadeia e Restart. Cara, que guest que é o Planeta Atlântida desse ano no Rio Grande do Sul. É verdade. 11 e 12 de fevereiro, todo mundo lá. Então o cara pode aproveitar e ir na Renner comprar também as roupas da Renner. Da coleção, né? Planeta Atlântida da Renner. Amanhã, então, a partir das 10 horas da manhã, porque os shoppings abrem às 10, né? É verdade. 10 horas da manhã, compra o seu ingresso pro Planeta Atlântida. Garante já o seu antecipado que é marca. E depois espera um pouco, porque dias 11 e 12 de fevereiro, na Saba Campestre, estaremos lá e encontraremos você. Você. Tem um pedido de ajuda aqui do nosso ouvinte, o Gilberto Oliveira Tavares. Vamos ajudar o Gilberto. Ele pede principalmente a opinião do Potter. O Potter que voltou. voltou com o Pelego do Potter, né? Voltei. Que dá dicas para os ouvintes, né? Pelego tá vivo, tá vivo. É o blog do Potter, né? O Pelego do Potter. A ovelha chega a estar O Gilberto manda aqui, ó. Gosto de uma guria muito linda e fico com ela de vez em quando. Ó o detalhe. Mas o problema é que eu quero namorar com ela e ela não quer namorar por enquanto. E tem uma outra guria que eu tô afim dela e pedi ela em namoro. Só que essa outra menina acabou de sair de um relacionamento e nós dois ficamos. E ela me diz que quando tá comigo, esquece completamente do ex. Mas diz também que ainda sente algo pelo ex. Ela me diz também que tá muito cedo pra namorar alguém novamente. Mas eu acho que isso é só desculpa pra não aceitar o meu pedido de namoro. O que que eu faço, galera? Tenho 16 anos. Ele pegou os dois piores nichos de mercado, que é a mulher muito bonita que tá brilhando. Aí tem um monte de cara dando em cima das mulheres. Então essa aí, ela se afasta. Porque essa aí, ela só quer luzes. Luzes, flashes, entendeu? Então tem que sair de perto dessa aí. E a outra que acabou o namoro, se tava presa. Perto, se mora perto dessa primeira. É, se mora perto, como é que faz? Se ela for vizinha. Mora perto. Não, se for vizinha, pior ainda. Pior. Aí tu vê ela passeando com um cachorro. Aí tu acha que tu é íntimo dela, mas tu não é íntimo. Não é, sim. Mais. E ela tá nos flashes, né? Ela só quer flash. Muito holofote. Tá, muito e a outro nicho. E a outra acabou de sair de uma prisão chamada namoro, né? E quer liberdade. Então tudo que ela não quer é ir pra outra prisão. O namoro é uma prisão também. Mas por que, sabe? Que o cara quer namorar, pode? Porque ele tem 16 anos. 16 anos, ele não sabe ainda, não tem a mãe ainda. Ele precisa levar umas lampas. Acho que ele tem que se conhecer melhor. Qual nicho ele tem que investir, o nicho? Nicho, mulheres feias. Mães solteiras. Que isso, Pia? Ele tem 16 anos, cara. Tem mãe solteira louca pra um cara de 16 anos. Mulheres não tão bonitas. Guria que dão. Entre. Dão atenção pra ele, né? Guria entre 16. Gurias entre 18, né? Pra não dar nenhum processo. 18 e 24 anos, muito bonitas. Essas são as piores de todas. Essas são as piores de todas. Como fala com uma voz. Ele fala como que sofreu com isso, né? Uma voz de por isso que o Pelego do Potter é um sucesso, cara. Porque eu, é um sucesso? Impressionante. Impressionante. Em 3 dias de novos posts, sabe quantas vezes eu já teve? 15 mil. Pensei que ia dizer 15. 15. 3 dias, cara, 15 mil. É ótimo, 5 mil por dia, tá ótimo. Demais, é um fenômeno, cara. É isso aí. Sabe por quê, Porã? Porque eu falo a verdade. Ah, isso é bom. A verdade, pode entrar, amor. Se qualquer resposta vai ver que é a verdade. Não tem leu-leu. Não tem meias palavras, né? Não respondo pra gays, homens, né? Não respondo para homens, né? Eu só respondo para mulheres heterossexuais. E de vez em quando abro uma exceção, né? Para as mulheres. Não homossexuais. Mário Furtado, de Balneário Camboriú, manda pra gente novas palavras depois que a Dilma virou presidenta. Ah, sim. Né? Então tem novas palavras. Por exemplo, expediente virou expedienta. Né? Eu vou ligar pro meu marido porque... a minha expedienta vai se prolongar hoje. Ah, se é uma mulher falando da expedienta. Paciente virou pacienta. A minha pacienta é muito paciente com aquela recipienta. Tá certo. Referente e referenta. Aquele filme é referenta à Princesa Isabel. Ah, sim, é uma mulher, então é referenta. É, claro, tá, tem sim, toda a lógica. Placenta e placento. A Ariadna tá com medo que seu placento estoure. Pois é, aí a Ariadna já tem uma transconexão, né? É. Contente e contenta, a presidenta Dilma Rousseffa está muito contenta por ser chamada de presidenta. Rousseffa. E faculdade faculdada. O sonho da Ariadna era fazer faculdade de contabilidade. Por que ela quer fazer contabilidade, cara? Contabilidade. Ah, contabilidade. Contabilidade. Sabia que a Ariadna era homem, né? Sim. Sabia? Era homem. E ela fazia... Trabalhava na Europa, né? Trabalhava. Que sutileza, cara! Sei lá, veio de Barcelona para o Big Brother. Olha aí, beleza. Foi, hoje teve uma modelo alemã, né, que participou do Big Brother alemão, que morreu depois de colocar o 6º implante de silicone. Caraca, mano. Que loucura, né? Uma mulher de peito tem que ter coragem. Viu, Paulo? Falei pra te não botar. Ela botou quase 900, tava tentando colocar 900 mililitros de silicone. Só que ela tava tentando colocar engolindo, né, e não é o mais apropriado. Era loira. Não, não. Como é que vão enterrar ela, será, meu? Ah, na água não dá pra largar, flutua. Flutua. Vai, né, subir. Cara. 2 para 7, antes que a coisa piore muito, a gente vai encerrar o Pretinho Básico e vamos entregar para a Voz do Brasil, conforme prometemos, com esse novo hit do Pretinho, que é o Duck Sauce com Barbra Streisand. Sandálias, boa onda, revolução do conforto. telefone imbatível do Big, tudo de melhor pra você. E Tamiler, a moda está nas ruas. Amanhã estaremos ao vivo às 6 da tarde. A uma tem reprise. É ao vivo amanhã, é ao vivo. Tira a roupa agora, todo mundo tira a camisa. Hora de enlouquecer, hora de ir pra praia. Rádio Poder. Streisand. Barbra Streisand. Amanhã eu vou estar fazendo um som no Reserva das que Águas hora? Em Torres. Não, domingo, domingo. Barbra Streisand.